Essa música foi a minha primeira música a ser tocada em rádio. Primeiro sucesso, certo? Nós, é nós. Pra me iluminar, basta teu olhar, com riso ou pranto de paixão. Pra me ver sofrer, tem que ver você, com grilos longe a imensidão. Pra me guardar, saci seu lar. De emoção, oh, oh, oh. Mas se um dia acontecer, oh princesa, de você fugir de nós, vou pegar minha loucura, vou jogar noutro lugar. Pra mostrar que ainda tô vivo, ainda tenho muito a dar. Se brotar essa loucura, vou cuidar de cultivar. Pra mostrar que ainda sou gente, que ainda tenho muito a dar. Feliz, tem que ter um triz de ti perto de mim. Pra me sorrir, só ser de ti e te encantar. Ah, ah, ah, ah. Mas se um dia acontecer, oh princesa, de você fugir de nós, vou pegar minha loucura, vou jogar noutro lugar, pra mostrar que ainda tô vivo, que ainda tenho muito a dar. Essa loucura, vou cuidar de cultivar. Pra mostrar que ainda sou gente, que ainda tenho muito a dar. Amor, amor, amor, amor. Beleza, galera? Aplaude Edilson Moreno!